Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. 8 horas e 31 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo com uma boa música dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. E hoje, excepcionalmente, não teremos os pedidos musicais. O programa de hoje vai tratar de serestas. Vamos ouvir algumas serestas ou serenata, que eram as canções entoadas na noite sob o sereno na janela da escolhida. O pretendente muitas vezes era acompanhado por um instrumento ou um conjunto para fazer a sua seresta, enquanto a moça acompanhava a melodia pela janela. O gramofone de hoje vai fazer você recordar esses anos que não voltam mais. Nas moitas onde o orvalho suspirou a perolar, lembro os teus olhos azuis, um casal de sanhaçu. E o sol dos teus cabelos, da cor do ouro mais fulvo, põe um brilho neste olhar. Louro é um raio da esperança, e tu és loura criança, a vida em festa iluminar. De Gomes Filho, Castro Barbosa cantou Festa Iluminada. Prosseguindo com o nosso gramofone, Vicente Celestino e depois Augusto Calheiros. Dentro de um raio de luar franjado em prata. grande amor. Meu bandolim, leva tua voz ao coração que não me quer. Chama o cruel e de atroz, vê quem te pede é uma mulher. Diga que o amo, que o adoro. Meu bandolim, vai com tua voz ao meu amor falar por mim, onde sem ele eu vou morrer. Dedico àquela ingrata que a saudade faz lembrar. E através deste luar tão prateado, violão fica a meu lado e acompanha o meu cantar. Oh, lua cheia, só tu sabes o tormento de quem ficou no esquecimento. Se solidária com a seresta, abre o teu luar em festa, diminui meu sofrimento. Diminui meu Nós ouvimos Augusto Calheiros e o Regional de Benedito Lacerda, de Manezinho Araújo e Augusto Calheiros, Seresta do Norte. Vicente Celestino cantou dele Serenata. Agora são 8 horas e 39 minutos. Gramofone pela Cultura AM. A seguir, Araci de Almeida. De saber saudade. Meu Deus, quero a minha liberdade e sou farta da cidade. Quero a nu e o meu cabelo. Quero conviver com a natureza. Quero frente com beleza, ser menor que não sei quem. Pela estrada, meu sonoro violão. E o caboclo que eu amo e não esqueço. Então, darei licença ao coração. Conheci na minha roça uma cabocla ainda criança. Essa pecinha de olho meigo tão singelo, linda boca, dente belo, prometeu-me uma esperança. E ficou moça, ficou grande, foi crescendo, sempre, sempre prometendo que comigo se casava. Mas um danado de um caboclo feiticeiro que a chocava o dia inteiro, meu amor, enfim, roubava. Cabocla linda, Frodo e Pê, eu quero casar com você. Cabocla linda, Frodo e Pê, eu quero casar com você. Chorei tanto, espraguejei, afinal nada arranjei. A cabocla se casou. Desiludido, vim morar cá na cidade, a chorar minha saudade, todo meu primeiro amor. Passado um ano, a notícia me chegava, que o caboclo abandonava a marvada no sertão. Fiquei contente, trinta de alegria, cabocla que eu queria pagou bem a ingratidão. Cabocla linda, Frodo e Pê, agora quem sofre é você. Cabocla linda, Frodo e Pê, agora quem sofre é você. Jorge Moraes, Vitor Bezerra, Silvio Caldas cantou Kátia. Silvio Vieira cantou de Bom Filho de Oliveira e Nelson Abreu, Frodo IP. E Aracide Almeida cantou de Laurindo de Almeida, Minha Saudade. A seguir, Nelson Gonçalves. Betânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em

jardim, ao ninho em flor, o leito branco na cor da espuma chora saudoso do nosso amor. A minha alcova imersa em bruma, imudecida, depois ficou. Foi uma noite, apenas uma. Foi uma noite que já passou. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova. Espantada e tarde fora, toda a tristeza da minha alcova. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova. Muito espantada e tarde fora, toda a tristeza da minha alcova. A lua cheia quando nasce em minha terra fogueira muito grande atrás da serra. O astro divino, rei do luar, vai prateando a natureza sem cessar. O astro divino, rei do luar, vai prateando a natureza sem cessar. Juro por Deus que não resiste um coração bem triste na viola cantando. E a lua sumindo sob um céu de anil, sente saudade do sertão do meu Brasil. Comigo. Ai, por quem é desce do céu a lua branca, essa amargura do meu peito vem arrancar. Dá-me o luar Quantas vezes lá no céu me aparecia a brilhar em noite calma e confinada, a sua luz então me surpreendia. Ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela chorar a soluçar cheia de peito, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. A lua branca por quem é bem dó de mim. De Chiquinha Gonzaga, Gastão Formente cantou Lua Branca. Paraguaçu cantou de Angelino de Oliveira, Lua Cheia. E Francisco Alves, dele e Luiz Iglesias, Lua Nova. E encerramos o nosso gramofone, que volta amanhã às 8 da noite. No programa de hoje, produção e seleção musical Marta Fonterrada. Apoio de produção, Mariana Benetti. Trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. Logo após o intervalo, a música dos anos 50, 60 e início dos anos 70, no Musicalidade. Até já. A Cultura M apresentou... Gramofone. As primeiras notícias do dia e o melhor da música brasileira. Música e notícia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, na Cultura M. Toda sexta, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. 9:03. A Cultura M apresenta... Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E o programa de hoje começa com os cariocas. chorar.